Alecrim Online, de Belém do Piauí. Tá certo, é um personagem do nosso querido Teodósio Leal, né, que transmite aí a gente tanto na Rádio Aventura Regional, como na Rádio Alecrim Online de Belém do Piauí. A gente agradece sempre a confiança, a parceria, aquele abraço. Participou também da Palavra-Chave Premiada, já está concorrendo, mas agora é hora da gente ir de intervalo, né? Ah, tem o nosso zap, né? Deixa eu passar o zap de novo. De novo, Mr. Eba. Fala o zap pro povo participar, porque senão ninguém manda mensagem. A gente fica aqui enchendo linguiça. Mostra o zap, por favor. DDD 89 99992-7022. Valeu, Zaço. Então agora eu vou de intervalo. É o tempo da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. E na volta eu vou falar de acumuladores. Coisas que a gente acumula no dia a dia, que podem nos ser totalmente nocivas, a gente não se liga e, enfim, né? A gente tem que combater esse tipo de comportamento. Vou falar disso já já, tocar mais música também e os pedidos que forem chegando aqui na minha, na nossa Bodega do Maguila. 2 minutinhos e é já que eu volto com você. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Essa é a sua rádio. Tocando mais música. Para a agenda de atendimentos do professor Souza. Dia 5, o professor Souza estará atendendo em Paulistana, Piauí, na pousada Itamaraty, posto de gasolina. No dia 7, o professor Souza estará atendendo em Santa Cruz do Capibaribe, na pousada Cacique. Dia 8, o professor Souza estará atendendo em Riacho das Almas, na pousada Silvestre, da Dona Marizete. Dias 9 e 10, o professor Souza estará atendendo em Capende, na pousada central, vizinho à churrascaria do Boi. No dia 11, o professor Souza estará atendendo em Frei Miguelinho, na pousada Frei Miguelinho, da organização do seu Anísio. Dias 12 e 13, o professor Souza estará atendendo em Surubim, no Elos Hotel. Dia 14, o professor Souza estará atendendo em Camucim de São Félix, no hotel e churrascaria do seu Jonas. Dia 15, o professor Souza estará atendendo em Caruaru, no BR Hotel, de frente à rodoviária. Dias 16 e 17, o professor Souza estará atendendo em Serra Talhada, no hotel Rota do Sertão, na Avenida João Gomes, saída para Custódia. E no dia 18, o professor Souza estará atendendo em Salgueiro, na pousada Maria Nunes. Ligue! O nosso fone zap é o 749-9138-5729. Eu falei 749-9138-5729. Ligue agora e seja uma pessoa muito feliz. Bar do Mário, localizado no sítio Gavião, em Frei Miguelinho. Servimos almoço e café da manhã. Temos tira-gosto de todos os tipos: bisteca de porco, carne de boi, galinha caipira, entre outras variedades, com o melhor preço e atendimento da região. Bar do Mário, em Frei Miguelinho, no sítio Gavião. Telefone para contato: 81 981 29 3161. Organização Mário e Família. Opa, quero pra 8:48. Bom dia. O pior programa do rádio está de volta. Estamos de volta aqui na minha, na nossa Bodega do Maguila. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Pois é, pessoal, eu prometi que ia falar aqui durante o programa. E geralmente a gente vê aquelas séries americanas, né? Em Netflix, Discovery, os Caramba 4, onde aparecem aqueles acumuladores que enchem a casa de tranqueira, que pode ser útil um dia, né, mas que acaba se tornando um negócio totalmente incômodo, é até considerado doença, um transtorno por alguns especialistas. E no nosso dia a dia, a gente nem percebe que vai acumulando certas coisas que a gente nunca usa, e essas coisas acabam causando problemas futuros. É bem verdade? Vou dar aqui 3 exemplos, tem muitos mais, mas eu vou dar aqui só 3 por conta do tempo. Por exemplo, quando você abre a porta da geladeira,

mais de alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder. Bodega do Maguila, oba. Faz tempo que nós dois mudamos nosso caminho. Não sei porquê, mas ainda estou sozinho. Tantos sonhos foram se perdendo pelo tempo. Não foram mais que promessas de momento. Se só a memória foi o que restou em nós de uma história que foi feita. Você ouviu The Sullivans? Não dá mais! Esse projeto ficou 20 anos, né? Sem informações na internet, só o que tinham era um vídeo de algumas apresentações. Eu lembro que essa banda, que é inclusive dos filhos do Michael Sullivan e do Flávio Ings também, ela emplacou uma música naquela novela Morangos com Açúcar, da Bandeirantes. Não sei se você lembra, era uma novela parecida com a Floribela. Mas enfim, eles agora estão com o canal no YouTube. As músicas que antes estavam perdidas agora estão no YouTube. Vá lá, inclusive, dê uma moralzinha. Diga que veio por mim, inclusive, viu? Só pesquisar Banda The Sullivans no YouTube. Se inscreva lá, dê uma moralzinha pra eles, porque o projeto é muito bom. Eu gostei, merece ser. Vai uma nota de fama, oi! E abrindo a sequência, eu toquei Odair José, Lágrimas no Asfalto. Pois é, meus amigos, já não temos mais tempo pra nada. Finalizando aqui a nossa nossa bodega do Maguila de hoje. Ah, espero que você tenha gostado do nosso programa. É difícil a gente agradar a gregos e baianos, mas na medida do possível, espero que você tenha gostado. E semana que vem, você já sabe, estou aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, tem o nosso glorioso jabá. Redes sociais, Instagram, Ian José Silva Locutor, IAN José Silva Locutor. Tem o nosso Instagram do programa também, arroba Bodega do Maguila. Em breve, muito mais novidades. Agora estamos com o celular novo, um equipamento melhorzinho, tá melhorando a coisa. Aí tem muito mais coisa aí pra frente. Então siga lá, arroba Bodega do Maguila no Instagram e o nosso site, bodegadomaguila.com.br. É, pra fechar com chave de ouro, dia 12 tá chegando aí, né? Dia dos namorados. Então pra você que tem sua namorada, que tem seu namorado, aproveite a data. Dê presente, dê carinho, dê abraço. Você que não tem, assim como eu, um dia dá certo, tá? Nem que seja... nem que seja no ápice da velhice, mas vai dar certo, nós vamos desencalhar. Então, pra fechar com chave de ouro, vamos trazer este sucessaço aqui de Alcimar Monteiro, o Dia dos Namorados. É com essa que a gente finaliza com chave de ouro a nossa bodega do Maguila de hoje. Ei, eu vejo você semana que vem, viu? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera, cuidem-se. No dia 12 de junho, dia dos namorados, nós vamos sair por aí, pra namorar, pra curtir. Me declarar nesse dia, como eu te quero bem, bem querer. O maior amor desse mundo, quem faz sou eu e você. Forrozando, forrozando e namorando, namorando, namorando e forrozando. Forrozando, forrozando e namorando, namorando, namorando, namorando e forrozando. Forrozando, forrozando e namorando, namorando, namorando e forrozando. Forrozando, forrozando e namorando, namorando, namorando, namorando e forrozando. Como é bom gostar de alguém que gosta da gente também. Só é feliz quem tem amor, infeliz de quem não tem. No dia dos namorados, muitas flores pra você. Parabéns, meu bem querer, como eu gosto de te ver. Você é o meu presente, é bonita, é linda de viver. Se você não existisse, eu inventaria você. Você é o meu presente, é bonita, é linda de viver. Se você não existisse, eu inventaria você. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila. Rádio Comunitária Olho d'Água FM 104,9, uma emissora pertencente à Associação Educacional de Frei Miguelinho, Pernambuco. Participe da nossa programação através do WhatsApp 98595-2299. Olho d'Água FM, a Marisa sua cara. Silva, 8 meses de seu falecimento. Maria José Pereira Sato, 8 dias de falecida. Gabriel Pereira Lopes de Luna, 9 meses de falecido. Maria Timóteo e falecidos da família. Rogério Alves do Nascimento, 1 ano e 11 meses de seu falecimento. Francisca Elias de Araújo, Maria Elias Silva, Vicente Gomes de Melo, João Filgueiras Calou, 7 dias de falecido, Benedita Alves da Silva e falecidos da família, Severino Ferreira da Silva e falecidos da família, Pedro aniversariante da campanha, Romero da Mãe das Dores e do Padre Cícero, José Augusto dos Santos, José Corrêa Grangeiro, Maria Rosa da Silva. Ação de graça a nosso Senhor Jesus Cristo, ao Divino Pai Eterno, ao Divino Espírito Santo, a São Sebastião, a São José, a Padre Cícero, os 12 apóstolos, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora das Dores, todas as almas e em ação de graças, Nossa Senhora das Graças. pela alma de Firmino Amâncio de Souza, Maria Virgínia da Conceição, José Amâncio de Souza, Zefinha Souza, almas em geral. Pela alma de Ana Maria Pereira, Raimundo Pereira de Souza e Aniceto Pereira de Almeida. Pelos aniversariantes do mês, Valdeci Alves de Alencar Barros, Wilson Jorge da Silva e Maria Berenice da Conceição. Uma mãe agradece a Nossa Senhora das Dores e a São José por graças de um emprego para sua filha Beatriz. Pela alma de Euclides Barros de Amaral, Carlos André de Souza Barros, Manuel Correia de Souza, Maria Josefa da Conceição, ação de graças a Nossa Senhora das Dores e a Padre Cícero, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Miguel Arcanjo, todos os santos, e ação de graças a Santa Chagas Dolorosa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda pela Manuel Pereira Reis e família, Justino Bezerra e família, Manuel Mariano Reis e família, Antônio Cabral Reis e família, Francisco Pereira Reis e família e Luiz Marco da Costa. Ação de graças pelo aniversário natalício de Maria Heloísa, 4 anos de idade. Em ação de graça, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e em sufrágio por todas as almas do purgatório. Tenham todos uma santa e abençoada celebração. Com alegria, acolhemos nossos irmãos e irmãs e todos que nos acompanham pela TV Web Mãe das Dores e outras mídias. Sejam todos bem-vindos. Bom dia! Hoje celebramos o 10º domingo do tempo comum. Somos a família de Deus, sua igreja, reunida para celebrar o dia do Senhor. Neste dia, reservado para a glorificação de Deus e nossa salvação, agradecemos a Cristo, que nos associou a Ele, quando disse que seus irmãos e irmãs são aqueles que fazem a vontade de Deus. Que possamos, iluminados pela fé, acolher e reconhecer a ação de Deus através de Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé, que você possa olhar para a porta principal e receber a procissão de entrada e o presidente da celebração cantando. Participamos da ceia do amor. Aleluia. Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? São eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, de coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Uma pausa, momento de silêncio, pensando na nossa vida. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe o nosso pecado, nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos.